chamei pra andar nos meus passos, sem avisar de encontrar obstáculos e que me seguir e envolver. Negar-se a si e sofrer. Será?